Só Forró FM. Só Forró FM. Frequência modulada em 97.9 MHz. Dezinha Violinha. E Timon Maranhão. Maranhão. Hoje eu sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Maria, o que é zoando? Forró FM. Ai, meu Deus, que isso aqui tá bom demais. FM. Gostar de você. A paixão é quem manda em mim, faz Forró FM. É mais é novo, essa aqui é pra quem tá apaixonada, estourar. Eita, simbora na gosta. Esse é a Produções. Alô, Daniel. Nomes e mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual. Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, oh meu bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode rir, oh legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Eita porra, você não sabe o que é amor. Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo. Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Olhando em meu olhar você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois. Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar uma pessoa. Mas eu desisto de você, acabou. Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor. Forró é na Só Forró FM. Carisma, volume 7, apaixonando o Brasil. ver. Só Forró FM. Esta é a Só Forró FM. Frequência modulada em 97.9 MHz. Teresina, Piauí. E Timon, Maranhão. 24 horas. Só Forró. Essa é a sua rádio. Sempre tocando as mais belas canções e atendendo você. Alô? Alô? Quer ouvir qual música? Quero ouvir Limão com Mel. Oferece pra quem? Pra alguém muito especial. Eu tenho certeza que ela tá me ouvindo agora. Tá no seu coração. Mais um sucesso, Limão com Mel. Foi tanta emoção. Só não consegui você e nem ao menos reação do amor. Oh, oh, oh. Se foi tudo ilusão, que pena. Só quero uma reação e atenda. Ligue ao menos pra dizer que ouviu nossa canção. E se chorar, não vá dizer que não. Essa história vai doer no fundo do seu coração. E se chorar, não vá dizer que não. perdidas. E eu pedia pra você ficar. Dongol, você me fez chorar. Dongol, você não quis ficar. Dongol. E eu pedia pra você ficar. Dongol, você me fez chorar. Dongol, você não quis ficar. Dongol. Mulheres perdidas. forró. É na Só Forró FM. Eu pensei que tudo fosse terminar, chegar ao fim. Esqueceu o sabor dos meus beijos.

Forró FM. Só Forró FM. Frequência modulada em 97.9 MHz. Tecida Biauinha. Timon Maranhão. Maranhão. Oh, atenção, moçada, vamos arrepiar o cinto, Cigueira. Sabe por quê? Só Forró FM. Mais uma nova paixão pra tocar o seu coração. Dois no paradis, se amando muito mais, jurando sempre. acreditar que eu te amo tanto, que meu amor por ti deve prosseguir. Eu quero te falar que eu te quero tanto, não te esquecerei, não desistirei. Eu sei que vou te amar, amor, eu vou te amar. Eu penso só em ti desde que te vi. Eu sei que vou te amar, amor, eu vou te amar. Eu penso só em ti desde que te vi. Eu sei que vou te amar. Forró FM. Frequência modulada em 97.9 MHz. Dezinho da Piauí. E Timon Maranhão.